Produções. Negada Produções e Ninguém é de Ferro apresentam Rádio Rádio. Thank you. Thank you. Quando eles veem que tem pessoas que têm capacidade, mais que eles tentam isolar. Olha, o maior jogo do mundo foi o Pedro Estarinho. Foi gol de meio de campo, meu Pelé fez, dois gols de escanteio, chamando gol limpo, oito tiros de meta. Mas se você procurar minha história nesse Pelé, não tem. Só falando pra você aqui, acho que eu faço parte do meu caminho. Agora os culpados que tentaram me atingir a pagar meu passado aqui pra gente ficar com inveja, ele cantou um e você campeão ali, vai de ouro. Aí o primeiro adverso de você viu assim, eu vou roubar dele, eu vou ficar sabendo. Vocês vão ficar sem o prêmio de vocês. Eu, usufruindo sem merecer o prêmio que é de vocês. Mas, cedo ou tarde, eu pago o meu tempo. Nosso nome de herói, vamos um filme de heróis e vilões. No fim, sempre os vilões são pegos, os heróis são pegos, mas eles calam. Eu vi que também vou desamarrar minha rede, que eu amarrei aí. Passa a noite aqui, só que a última vez que eu passei a noite aqui, me assombraram. É uma conspiração de família aqui, isso é uma conspiração aqui. Tem aqueles que eu defendo, que me defendem, e aqueles que são contra. E como eu tô um pouco vadido, não sei se eu tô um pouco vadido, alguma coisa estranha, me assombraram aqui, eu acho que eu passei a noite aqui. Eu pensei que eu vim passar a noite aqui, mas agora eu tenho que contar com vocês, cantar dos espíritos aqui, que vem no vento. Quando é de noite que eles de monte isso aqui, eu venho pra cá tudo direto, se eu passo a noite aqui, aqui, dia, fica uma escuridão imensa. E o dia você vê tudo, passa a noite, e você não vê mais nada, só o barulho do mato aí. Uma conspiração, tem animais vividos, nós inimigos que são os travestis gays, nem todos, mas eles querem acabar com o pai com a mãe, roubando o pai com a mãe, com a são seres humanos, que são humanos, visíveis. Eu vim para ensinar para a família que tem essas coisas. Eles que não querem que isso me voe, mataram pessoas que possaram não acontecer, acontecer se fosse pro lado deles, não fosse pro lado dos casais. No DVD de São Paulo, a Bíblia da Criança, fala sobre Adão e Eva, Deus, criando o mundo e os animais. Mas eu deixei lá e mostrando que eu defendo outra coisa. Acho que é uma conspiração. Teve cachorro que me mordeu quando criança, para agradar cachorro. Tem um pouco de cachorro, mas achei da pessoa que tinha. Não era direção andando em bico, né? Pra... de 80 a ciência não era tão desenvolvida. Rato me mordeu em Belém, cachorro me mordeu isso daí. Urubus aqui já fizeram besteira na minha fezes, na minha rede aqui, lá em Santarém também. Alguns bichos que me desrespeito, mas só foi consequência, porque eu não estou só, nós estamos sendo muito dourado, tem várias coisas aqui que cantaram invisível que estão aqui comigo, cemitério, campo de futebol. Seres do além que eu chamei porque mataram minha avó Lucia, mataram minha Costa Lima e amaram me assassinar através de rituais antes do tempo que me assassinar porque eu sabia de muita coisa. Então eu não morri porque não é a hora e também eu vim pegar os culpados e provar porque eu faço parte aqui. Quem são realmente os traidores? Aqui a gente começa. Pronto. Tá vendo uma guerra que eu não entendi isso aqui. Por isso que eu não sei isso no filme do Caraca aqui. Tanto que comboios americanos estão sendo bombardeados na guerra nos Estados Unidos, que estão, os próprios americanos estão se atacando. E esse conflito está no funeral de Antônio da Costa Lima, no Serense, na Igreja Católica, no Cristo Libertador, no bairro da Antônio da de força de vontade, determinação e malhação nessa semana que passou, Camila. Ele acorda cedo, o trabalho dele é extenuante, não tem intervalos para que ele possa se exercitar no meio do expediente. Imagino que chegue em casa estressado e completamente sem o menor pique para fazer uma atividade física. Ela acorda às 4 horas da manhã. E aí, para a surpresa total da Beth, outro dia o marido também acordou às 4 horas da manhã, levantou e falou, não, eu vou fazer essa caminhadinha de 4 quilômetros que ele reservava só para o final de semana, então assim, 4 da matina, na escuridão, o marido da Beth já está caminhando, Camila. Nossa senhora, que exemplo, né? Que bacana. Primeiro que a gente Às 4 horas da manhã. Nossa, se ele continuar conseguindo manter isso, é excelente. Mas não quer dizer, né, Beth, que não vai ter de vez em quando. Thank you. Thank you. devagar do que eu pensava.